De que me serve a natureza? Se afogado em tristezas, já nem sei do amor. De que serve o só poema? Cor alegre nesse tema. Se o mais belo era você, você errou. Você entrou de parceria. Adeus. Resta apenas a saudade.